agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. Olá, Brasil apaixonado. É maravilhoso sentir que o nosso amor está presente em todos os momentos, em cada coisa que fazemos e a qualquer hora. Saber que esse sentimento nos estimula para enfrentarmos as barreiras, os desafios, os obstáculos do dia a dia. E que nosso amor vai além das fronteiras do pensamento e acontece em cada ato que realizamos, em cada gesto que fazemos em busca da felicidade. Por isso, a felicidade é isso, esses pequenos momentos, esses pequenos gestos que enfrentamos na vida. Está começando o nosso Encontro Central. Eu sou o Ailton Moreno, desejo a você uma noite maravilhosa. Juntinhos vamos viver nesta quarta-feira, 25 de maio de 2016, as mais belas emoções, as nossas lindas canções de amor, os nossos recadinhos apaixonados do coração e, claro, nossa linda tradução. A partir de agora está no ar o programa Quem Canta Você e o Seu Amor. Está no ar o Encontro Central, na trilha sonora do seu coração. Encontro Central. Things going on, feel Não sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti e de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Gostava tanto de você, gostava tanto de você. Eu corro, fujo desta sombra. Em sonho vejo este passado e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar. Lugar qualquer em que não exista o pensamento em você. Você se foi, quantas saudades eu senti e de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou em minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão. Esta sombra, em sonho vejo este passado e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar. Lugar qualquer em que não exista o pensamento em você. Este é o nosso Encontro Central, falando de amor através das músicas, tocando a sua sensibilidade, trazendo os corações apaixonados para viverem grandes emoções. A gente agora mata saudades com Bryan Adams e uma linda canção de amor. Feels much best times are together. Feels like the first touch. We're still getting closer, baby. Can't get closer now. Still holding on. You're still number one. I remember the smell of your skin. I remember it. História de amor não acaba assim. Se não foi bom pra numa simples canção. Nunca esperei de você, nem mesmo podia esperar que você pudesse entender tudo que eu queria te dar. O meu coração quer saber por que é que a gente sonha demais. Se ontem foi romance e prazer, hoje amanheceu tão fugaz. Bye bye, tchau, é ponto final. Mas quem sabe um dia, frente a frente, a gente ainda vai se encontrar. Se não foi bom pra você, foi tão bom pra mim. Uma história de amor não tem sim nem não, nem se pode explicar uma simples canção. Uma história de amor não acaba assim. Este é o nosso programa apaixonante. São 2 horas de muita música e emoção no ar. Depois do intervalo eu volto trazendo os recadinhos do coração. Se você ainda não enviou o seu, mande o seu recadinho agora para o nosso site ouvintecentral.com. Eu estou aqui te esperando. É rapidinho o intervalo e já volto. Apaixonados, namorados, amores, mais do que um sentimento, o verdadeiro amor é um compromisso. Mais do que uma emoção, o amor é devoção. Estamos de volta com você aqui no nosso Encontro Central, trazendo a partir de agora belas canções de amor e, claro, os recadinhos apaixonantes. Se você não enviou o seu, aproveite, mande o seu recadinho para o nosso site, ouvintecentral.com, porque está no ar os recadinhos do coração. Recado do Lúcio para Mariane. Quando precisava de alguém, eu descobri você. E senti que naquele momento a minha busca pela felicidade chegava ao fim. Dizer que te amo é muito pouco, pois sei o quanto você é importante para mim. E assim eu te amo muito, do meu coração. Recado de Adriana, especialmente para o Ney. Eu não sei se a vida é muito curta ou longa, mas sei que para mim ela só tem sentido ao teu lado. Com você ela fica mais bonita, com você ela fica emocionante. Você é a única pessoa que quero e a única pessoa que amo eternamente. Recado especial da Joyce para o seu namorado Kleber. Ao seu lado eu descobri que você é a pessoa mais importante da minha vida. Nosso coração já tem um lugar totalmente apaixonado, preparado para juntinhos vivermos. Eu e você, a cada instante, se amando, se apaixonando e vivendo felizes. Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. Quando te vejo, não saio do tom. mas meu desejo já se repara. Me dá um beijo com tudo de bom e acende a noite na guarda para meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte de cara. Encontro Central. O amor não escolhe onde chega. Somos pegos de surpresa. E o amor não prefere. Ele dá preferência. O amor sente, o amor capta, o amor atrai. E o amor conquista, provoca, revela e seduz. O amor está no ar. Apresentamos Encontro Central. I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And I guess that's why I cherish you so much, because you haven't changed. Baby, you're still the same. You're just as sweet, you're just as beautiful as ever. You know, I'm a little old-fashioned. I guess you could call me a little traditional, because I love things to stay like they are between you and me. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me, if I'll ever change towards you, because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. Don't go changing, trying to please me. You never let me down before. I don't imagine you're too familiar. And I don't see you anymore.

If a man could be two places at one time, I'd be with you tomorrow and today, beside you all the way. If the world should stop revolving, spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through, and one by one the stars would all go out, then you and I would simply fly away. And when my love for life is running dry, you come and pour yourself on me. If a man could be two places at one time, I'd be with you tomorrow and today, beside you all the way. If the world should stop revolving, spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. When the world was through, then one by one the stars would all go out, then you and I would sing. Este é o nosso Encontro Central. Falando de amor, estamos aqui juntinhos, ouvindo canções apaixonantes e nos apaixonando. Esse é o nosso programa romântico. Daqui a pouquinho eu vou estar de volta trazendo mais música e a nossa linda tradução. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Olá, meus amores de todo o Brasil, você que está ligadinho no programa mais apaixonante, o Encontro Central, mexendo com suas emoções. Vamos para mais uma hora de amor e alta sensibilidade, trazendo agora a nossa tradução. My love is pure. Meu amor é puro. I saw an angel. Eu vi um anjo. Of that I'm sure. Disso eu tenho certeza. Ela sorriu pra mim no metrô. She was with another man. Ela estava com outro homem. But I won't lose. Mas eu não vou perder o sono com isso, pois eu tenho um plano. beautiful. Você é linda. You're beautiful. Você é linda. You're beautiful. Você é linda. True. Isso é verdade. I saw your face. Eu vi seu rosto in a crowded place. Num lugar lotado. And I don't know. E eu não sei o que fazer. Pois eu nunca ficarei com você. Sim, ela chamou minha atenção enquanto nós passávamos um pelo outro. Ela poderia ver em meu rosto que eu estava voando alto. Mas eu não acho que a verei novamente. Mas nós compartilhamos um momento que simplesmente vai durar até o fim. Você é linda. Você é linda. Você é linda. Isso é verdade. Eu vi seu rosto num lugar lotado. E eu não sei o que fazer. Pois eu nunca ficarei com você. Você é linda. Você é linda. Você é linda. Isso é verdade. Deve haver um anjo com um sorriso no rosto dela. Quando ela pensou que eu deveria ficar. Mas está na hora de enfrentar a verdade. Eu nunca vou ficar com você. O amor está no ar. Apresentamos Encontro Central. Você foi a maior das minhas amarguras. E vive até hoje na minha loucura. E foi a mais cruel de todas as vitórias. E faz parte do livro das minhas memórias. Lembrar de que nada de bom você me deu. Só machuca alguém que não viveu. Vou recomeçar. Vou tentar viver. Vou tirar você da minha vida. E pra não chorar antes de partir, vou tentar sorrir na despedida. Vou recomeçar. Vou tentar viver. Vou tirar você da minha vida. E pra não chorar antes de partir, vou tentar sorrir na despedida. E agora que voltei à minha realidade, tentando me esquecer que tudo foi verdade. Vou rebuscando o fundo das minhas memórias pra arriscar você da minha história. Vou recomeçar, vou tentar viver, vou tirar você da minha vida. E pra não chorar antes de partir, vou tentar sorrir na despedida. Vou recomeçar, vou tentar viver, vou tirar você da minha vida. E pra não chorar antes de partir, vou tentar sorrir na despedida. Vou recomeçar, vou tentar viver, vou tirar você da minha vida. Encontro Central. Lasciami quel buio ancora un po', lasciami così come sto, di dove l'uscita ho scoperto, non me l'aspettavo così presto, proprio no. E mi trovo impreparato, sai, questo tiro al cuore che mi fai. Io così prudente, sai perché? Non ho dimenticato più le matoste prese. Se non sbaglio anche tu, oh, oh. Abbiamo storie paranche dietro noi, storie di amori scoppiati, oh. Abbiamo detto meglio aspettare un po', abbiamo detto parole. Disorienta, sai, oh, yeah, yeah. Oh, oh. Temi che non sia così. Ho paura siamo dentro. Parole chiare, oh. Lasciami quel buio ancora un po'. Forse è questo fuoco che ora c'è. Finirà per spegnerci da sé. Temi che non sia così, no, no. Temi che non sia così. Ho paura anch'io di sì. Adesso che single Encontro Central. Emoção, sensibilidade, o encontro dos grandes amores, dos casais apaixonados. O programa que mexe com seus sentimentos de uma forma muito especial. O programa de amor que toca seu coração. O Encontro Central. Dói demais em mim, solidão.